Espírito, vem e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Vem, Espírito, vem e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Purifica-me e lava-me, renueva-me, restaura-me, Senhor, com tu Espírito. Vem, Espírito, vem e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem e llena-me, Senhor, com tu preciosa unção. Purifica-me, purifica-me e lava-me, renueva-me, restaura-me, Senhor, com tu poder. Purifica-me e lava-me, renueva-me, restaura-me, Senhor, te quero conocer. As mulheres cantem, vem Espírito. Senhor, te quero conocer.